escolhas vêm com elas, trazem sequela entre o gosto da solidão e o sabor do beijo dela. Um só caminho e nele flores e espinhos, entre a luz e a escuridão, e os monstros que habitam nela. Ha! Fala pra aquela vadia que deu risada quando o pivete me perguntou sobre a função que eu almejava. Virou piada, hoje vivo tudo ou nada, em meu acácio caçador. Entre o escudo e a espada, entre o alvo e a flecha, caneta e caderno, pecados e perdões, entre o céu e o inferno, anjos e demônios, e os torcem pra ver eu cair. Apocalipse mental, nem dá tentar fugir. Tanta merda aí no mundo e os líderes só ganhando. Meu sonho é explodir Brasília, um atentado ao Vaticano. Vai segurando, enquanto meu dízimo não é pago. O pecado é queimar vivo, Valdomiro Santiago. Indignado, eu vejo o diabo em cada esquina. Veio pra fuder sua vida igual puta e cocaína. Que eu penso, mil fita, vou enlouquecer. As horas passam, a vida acaba e sem nem ver. Eu não esperei acontecer, vim fazer jogo virar. Meta é subir mais um degrau enquanto tu tá no sofá. Espero o relógio despertar, né? A porra do galo cantar. Que muito descansa na vida, na van, sou ponta de lança e não posso falhar. Vocês duvidaram, eu me joguei sem paraquedas. Mesmo assim, com pouca idade, vi os dois lados da moeda. Alguém observa a sujeira que vocês fazem. Sou tipo meus falsos amigos, eu sei quem são e eles não sabem. Hipocrisia. Tudo tá cheio e sem espaço, por isso quero pôr peso em cada linha que eu faço. Por isso quis fazer traço, vim pra dar nó nesses laços. Fazem traço no papel, outros papel de palhaço. De passo a passo, enquanto o sol não levanta, são horas de pesadelo que Freddy Krueger se espanta. Se alma não canta, nada disso aqui adianta. Castigo de quem devora as rosas, são espinhos na garganta. Calma que é só o início. Nego, faça um passo no precipício. Nego, não clame, reclama que tá difícil. É só o início. Sacrifícios são apenas ossos do ofício. É só o início.